firma atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote. Zona de perigo. Atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote. Do que fazer um banho feliz e prêmio pros vermes. Do que o paiol com matraca, granada e AR. Do que o Audi zero e os quilos de coca. E o diabo no inferno sorrindo, batendo palma. Se joga, não se ilude, o crime não é tutti-frutti. Pra você não tem dublê, pique Hollywood. O máximo é da Ibope pro Datena. Com os braços gordos idolatrando a ponto 40. Que o gambé disparou na sua nuca na hora da fuga. Pra depois sua família jogar flor na sepultura. Truta, eu sei que é foda se matar por um salário mínimo. Me fala como é estar no pátio de um presídio. Depois de ter visto a coroa no fora infartando. Com a juíza martelando, condenando 30 anos. Solitário, privado da liberdade. Sem poder jogar futebol com seu pivete domingo à tarde. Não sou no City Barretos, num vale. A lágrima de preocupação da sua senhora escorrendo na face. Não sei se é desgaste emocional, fraqueza espiritual. Sei que é a falta do real, antecipo o funeral. É sangue e cemitério, sirene, tranca. Que Deus abençoe os guerreiros que sobrevivem nas sombras. Nossa, mano, você não sabe como é triste a sensação de abandono, tio. Zona de perigo, atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote. Zona de perigo, atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote. Total drama. De tristeza eu vejo o bang acontecendo. Os moleque crescendo no crime, a mente apodrecendo. Sem esperança no futuro, no momento que é status. Caminhando em meio aos vermes com o diabo ao lado. Quantas vezes que eu vi, presenciei como é. Na zona de perigo, mas me mantenho de pé. É dor, tanto ódio que nos deixa aprisionado. Fazer o que se diz excluído, sou mais um soldado. O meu fuzil aqui é o rap contra a pedofilia. Esses vermes pilantra que destrói várias famílias. Infelizmente convivo nesse campo minado, onde os pretos e os pobres pro polícia é mais um alvo. Mas tenho que ser forte em meio ao tsunami. De crueldade sem massagem, aqui é vários bang. Com sede de justiça que carrego desde o berço. Transparência nas ideias aqui em prol de respeito. De igualdade racial, social importante. Pois isso aqui pra nós vale mais que diamante. Quem sabe um dia no fim do túnel veja a luz. Pois nessa guerra é cada um com a sua cruz. Zona de perigo, atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote. Zona de perigo. Atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote. A face do crime é triste, é perigosa. E os mano ainda vive na cena criminosa. De fuzil e de pistola, na busca dos dólar. Depois de algumas horas, tá nas pistas de Corolla. E quando roda, tira uma cota. Sem liberdade, o sujeito chora. Eu sobrevivo. Vivo na zona de perigo. Eu morro de pé, mas na joelho pro inimigo. Zona de perigo, atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote. Zona de perigo, atenção no trajeto. Aceite o convite, tome um drink no inferno. Fala pra você, o bang é louco, molecote. Sua vida vale mais que as notas de 100 no malote.